novamente. Com a vida eu morro criança com brinquedo de ferro que dispara fogo. Brincadeira de correr atrás de inimigo, mas nessa brincadeira não se admite vacilo. São filhos sem pais, logo não criarão seus filhos. Jogo sem graça que se joga à base de sangue e tiro. Estado inverte armamento e menos educação. Menos, menos. Ciclo, mas aqui eles não dão pão. Onde a faria e o din vale mais que a ordem. E cria toda a arte, assina morte e desordem. Isso não é filme, é a vida real e intensa. Você nem liga, acha que não é seu problema. O morro corre atrás do ouro que o asfalto banca. Corre atrás, só vem infiltrado, nem cola na banca. Escuta e veja o Brasil que todo mundo treme. O bagulho é doido, com certeza não é videogame. Quem inventa guerra nunca sangra pela glória. Isso é vitória, nunca é vitória. Nunca testemunhou o olhar da mãe que chora. Isso é vitória, nunca é vitória. Quem inventa guerra nunca sangra pela glória. Isso é vitória, nunca é vitória. Nunca testemunhou o olhar da mãe que chora. Isso é vitória, nunca é vitória. Guerra interna, vista na viela. A luta é pelo poder do Estado, pela terra. Entra na caixa depois de usado. Depois de usado, está caro, foi cedo assassinado. Foda. Se arrisca todo dia e perde a infância. Soldado não se mexe mais, carrinho de ambulância. Imitando o Rambo, como vi no filme. Mas aqui é bem mais segredo do que intercine. Tudo por grana e pela grana, mata e morre. Moleque é treinado firme, aqui nunca corre. Aperte o play e vê o circo pegar fogo. População aprova a regra do jogo. Do preto e do branco é louco, aqui o papo é reto. Se envolve demais, menos um boneco. Avião não é flexão, entrega e vende. No checkmate o peão está sempre à frente. Quem inventa guerra nunca sangra pela glória. Isso é vitória, nunca é vitória. Nunca testemunhou o olhar da mãe que chora. Isso é vitória, nunca é vitória. Quem inventa guerra nunca sangra pela glória. Isso é vitória, nunca é vitória. Nunca testemunhou o olhar da mãe que chora. Isso é vitória, nunca é vitória. Falco tá na laje, trampo não é viagem. Com sangue no olho pra qualquer um que reage. Qualquer um do jogo prêmio se paga com a própria vida. Difícil imaginar outro fim, outra saída. Guerra no estado, povo massacrado. Luta contra preto, pobre e revoltado. O faro do cão que é tratado sem razão. Razão, mata moleque com fuzil na mão. Nunca cansa de jogar a batalha naval. Me acharam, acho que o jogo está no final. Esse jogo não reseta, apenas com botão. Depois que acaba tudo, fica a destruição. Com a motivação estou, o suor tá escorrendo. Sou só um cidadão de bem que tá sobrevivendo. Por favor, que não fiz nada e a engatilhada. Não quero ser mais um troféu jogado na calçada.